Alô, Salvador, boa noite, 733-05 Livrou. Liberal 9973, mantenha ponto de espera. Doutor Salvador, muito boa noite. O Azul 2795 estabilizado no X-Ray, passando o externo. Pela aproximação agora de pista livre. Azul 2795. Guardando pista livre, Azul 2795. 159, copiado. Táxi à direita, ponto de espera sobre 2895, ajustado 1016, bom voo. 1016. Tan 3305, portão 5. Portão 5, Tan 3305. Azul 2795, autorizado pouso do pistão no zero, vento 120 graus, 109. E pouso cabeceiro no zero para Azul 2795. Guarulhos autorizado 340, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva à direita, Dael, Leda, Mótiva, 5447, ao transponder, controle 208. Oito. Salvador, tá 3858, decolou na Cisco. Sintonizado São Paulo, Guarulhos, ainda 340, decola da 190, com a primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótima. Passando 5447, controlando 20, decimal 5. 208 é o controle, portão 3, chame pronto. Reportada pronto, tá 3895. 58 subindo ao 370. Autorizado, Cavaleiro 3858, vou alguma prova mais adiante. Bem, queremos tentar com o centro Recife, tá 3858, esse horário geralmente tem a aeronave chegando na chegada bom, tá, aguarde. Muito obrigado, não se escuta. Inicialmente foi Cogburn. Cogburn, já ajuda, então 3850, obrigado. Federal 9973, após o curso de aeronave na curta, autorizado a nem manter pistão no zero. X95 no solo, Chico 0, direita, 1211 no solo. Suba, restrito ao nível 350 e foi pro Diabuco, TAM 3858. Restrito 350, vão Diabuco, TAM 3858, muito obrigado. Canal 9973, autorizando decolagem, pistão no zero, vento no 30 graus, 7 nós. 310 na escuta? Na escuta e pronto. Alinho mantém pistão no zero. Alinho mantém 1-0, mesmo. Doutor, por que você mapou 2795 solo? 2-1-1. 2-1-1. Boa noite, Azul 498, acione a identificação. Desça via chegada Mari para 2000 pés, o QNH 1-0-6. Via, Mari, 2000 pés, 1-0-6. 95, alô, Azul 2795, livrou na 6. 2795 Alfa Kilo para o Pátio 35 Lima. Alfa Kilo, Pátio 3 ou 275. Geral 9973, recolou 53, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, é o Sideral 9973. Sideral 9973, contato radar, suba para o nível 360, saída da Arbor. 360 na Arbor, Sideral 9973. Azul 4298, curva esquerda, proa 050, 20 milhas. Primeira nave? Azul 4298. Já desvia, pode desvio, vou etapa, Azul 4298. Azul 4298, pós desvio, direto, etapa. Terem 3-0, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 1-30 graus, 8-9. 3-0-8-9. We are cleared from Salvador to Fortaleza via Upper Zulu 19er, then Bangu position, then as files. Flight level 370, Momo departure, Kogbu, then Frot transition. Departure from runway 10 after departure, left turn, squawk code is 5444. And departure control on frequency 120.8. Low 1096. Up is low 19, Bangu position, direct. Abuco, S-File. Bomo, SID, position 40. Departure runway 10, left turn. 5444, scoff. 120.8. Momo departure, Frot transition. Frot transition, go 1096. Correct, call me for pushback and start on gate number 9. Caio. 3-0, decolou 55, controle no 208, bom voo. 08, boa, até amanhã. Boa noite, Xenem 3-1-0, contato radar suba para o nível 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, 1-0. 3258, chama centro, Recife em 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 126, 85, 3858, uma boa noite, senhor, um bom trabalho, excelente, uma excelente semana. Realmente, um bom voo. Obrigado. Azul 4298, direita na proa de Itap, destino ao 050. Frente Azul 4298, após Itap, prossiga via para 2000 pés, QNH 1-0 no meio, autorizado final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Itap segue via, autorizado X-Way, informaremos Azul 4298. Federal 9973, chama centro, Recife 128, decimal 8, alterne 135, decimal 3. 288-1353, obrigado, boa noite, Cidadão 9973. Boa noite, Cidadão. Approve it. Call me for taxi. Stand number 09. pista 3895, puxa o direcionamento no 03. 03 está livre, chame táxi 3895. Reporta pro táxi 3895. Número 310, chama centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 25452, com Recife, para o 6310, uma boa noite. Boa noite. The ground, go 1-0-9. Please confirm the persons on board, please. 168 on board, Natal. 3 hours and 30 minutes of endurance. You are clear to taxi into A Bing of gate number 06, following Airbus 320 of 10 Company on A Bing of gate number 4. Number 2 on hold point of runway 10, tower 118.95 and altimeter setting 1016. Salvador, C3895, no seu táxi, PBG 178, 3 horas e 50, Galeão. Autorizado, seu ponto de espera, torre no 8, decimal 95, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 6. Leve táxi, ponto de espera, 10895, da 3895. Azul 4298, estabilizado, visual. Alfa 298, chame a torre 1895. 1895, boa noite. Boa noite, torre azul 4298, passou externo, visual. Gente, livre pouso, pista 10, vento 1, 30 graus, 109, 498. Livre pouso, 990, azul 4298. Salvador, boa noite, é 3895, ponto para dar 10, pronto. 3895 autorizado, né, mantendo 0. Ali mantendo 0, 3895. Rodou 98, solo aos 10, 1, 2, 1, 1 no solo. 2, 1, 1, boa noite. Solo Salvador, boa noite, azul, 4298, ingressando na alfa. 4298, prossegue via alfa, Juliette, vai pro 01 na parte principal. Livre táxi, alfa, Juliette, posição 1. Salvador, boa noite, C3305 para informação Alfa de 5, solicita autorização para Recife. 3305 para Recife, está autorizado a nível 330. Decola da 1-0, com previsto da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 547, correção. 5457 no transponder e o controle 120-8. 3805, confirmo livre decolagem, 1140 graus, 109. Livre decolagem, está 3805, pistola 0. Transponder 5457, o controle 1208, TAM 3305. Protegimento correto, me chama quando pronto para o posto meu 5. Vai chamar, TAM 3305. No 5, decola azul no 4, controle 120, decima 8. Controle Salvador, até 38 no 5, boa noite. Passando 2 mil pés, com referências para prosseguir com pro direta de morte uma casa autorizada. A 3895, contato radar, sua parada nível 340, mantenha a saída, guarde autorização de Recife. Peço mantendo a saída, TAM 3895. Al 096, clear for takeoff, wind is 140 degrees, 8 knots. Clear for takeoff, go 1096. Salvador departure, go 1096, passing 1500, Mama departure. 1096, with a contact on the battery, climb to flight level 370, Mama departure. Mama departure, climb to maintain flight level 370, go 1096. controle Salvador, boa noite, Rio 9890, informação Alfa 270 para 160. Rio 9890, sem identificação, chegada ponte, descendo 4000 pés, sem legal no 096. 4014, 16. Do 4235, acendo a identificação, chega da Bonf, desço para nível 050. Go 1096, request flight direct to Frotti. Frotti, maintain departure, stand by. Maintain departure, go 1096. Tiro Serra Lima, qual sua intenção de voo? Está autorizado o circuito de tráfego da 17. A curva será coordenada junto à torre, zona código 0145. E o controle 12089. Você ali me tem de 5 a bordo, pátio 5 que você se encontra? Gente, estação, estacionamento táxi, decolagem, torre 18.95, altímetro marca 1016. Direita 95, chame Recife, 1251, alterna 13325. 1251, 3325, boa noite. Boa noite. Go 1096, contact the Recife Center, 125-45, if unable, 126-85. 125-45, enable 126-85, go 1096. Bye-bye. 9890, desça para 2000 pés, que é legal, 9096, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. Para 2016, reporte estabilizado, 9890. Azul 4235, desça para 4000 pés, que é legal, 1096. Salvador, está 3305, gate 5, pronto para puxar de acionamento. Livre, chame o táxi. Aí, chama para o táxi, está 3305. Estabilizado ILS, pista 10, Rio 9810. Sim, Rio 9810, com pós de aproximação, chame a torre 1895. 1895, bom. Azul 4235, autorizado descida para 2000 pés sem restrição. O ajuste permanece no 016, sinal de procedimento ILS autorizado e forma estabilizada. Não tem ainda a chegada do 4235. Chama 246, sem identificação para o de Alagoinhas, para completar a chegada Bonf, descida autorizada para 4000 pés, ajuste a 096. Chegou Bonf, 4000, onde voa Bonf, 1243? Descida Bonf. Autorizado, chama para ingresso, pistão 7. Salvador, 3305 pronto para o táxi, 174, autonomia 320, alterna Aracaju. Segue em frente, Inca Alfa, ponto de espera 1895, altímetro 1016. Frente, torre 1895, 1016, ajuste, está 3305. Autorizado, reporte alinhado e pronto, Lima. Autorizado, 9810, seu solo às 34, livra direita, chama 211 no solo. 211 no Rio. Luna, mantenha a ponta. 4-2. 3-5, está estabilizado o sinal da UNO. Azul 4235, complete aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. Negativo 1895, 4235. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, com informação alfa. Rio 5972, acione identificação, chega da BOMF, desce para nível 050. Identificou na BOMF, parou 50, Rio 5972. Salvador, podia confirmar para o 4235 a frequência da torre? Afirmativo, 118, decimal 95. Gentileza chamada, não deve ser minha resposta. Novamente, azul 4235, caso negativo, retorne à escuta do controle. O vento 120 graus, 102, 4235. Afirmativo, obrigado, resposta 4235. Victor Salvador, boa noite, está 3305 no ponto de espera pronto, visual para a aeronave próximo ao pouso. Ciente e mantém a posição. Vai manter, está 3305. Tem a chegada Gon 246. Retrato com 8 na aproximação. É o número 1, porém mantém a chegada. Controle Salvador, SNR 6224, essa identificação, chega da mar e desça para a nível 060. Ali mantém na 10, tá 3305. Direito 21 no 1. Direito 21 no 1, 4235. Autorizado de desvio na proa de mar, o Xané 6224. Juliette vai pro 09 no parque principal. Destaque de Alfa, Juliette, posição 09, do 1465. O 246 vai curvar à esquerda para a 195, evitar a formação. Autorizado desvio com 246, com descida autorizada para 2.000 pés. É. Torre Quilo Serra Lima, decolada 17, vai iniciar a curva pela direita. Afirmativo, curva pela direita, chama para girar a base 17, Lima. Lima, reportará. Continuando para o 2435, os caixas têm frente de Alfa até a Juliette, correto? Afirmo, Juliette, você vai prosseguir para o 09 no pátio principal. Alfa, Juliette, para o 09. Muito obrigado, Juliette, boa noite. Bom, eu estou para nível de voo 060. Ou no 888, mantém a chegada inicialmente ao número 4. Salvador Brown, good evening, Europa, 084, K10, with information Alpha, we are waiting for the office of having help. Europa 084, good evening, stand by to wait 6 minutes, okay, just a minute. Standing by, Europa 084. Estabilizado, Goro 2492. 5972, desça para 4.000 pés, Sinega 1096. 4.000 com 1.016, Rio 5972. Oxanai 6224, na proa de Mário. Gente, Oxanai 6224. Desabecida para o nível 050. 050, boa noite. Quero sair ali, dá presente, tome pela norte para o cruzamento, caso negativo, vou fazer espera, confirme. Eu já estou na proa norte, senhor. Eu estou prosseguindo aqui na perna do vento, pela direita. É, okay. O senhor está muito afastado, o senhor está quase em cima já, com essa proa o senhor passa em cima de cima, que é o marcador externo, ok? Tome proa da rotatória no momento, proa da rotatória, vai conseguir rotatória 1.000 pés e fazer espera. Positivo, por onda rotatória, sem problema aqui do céu. Eu mantenho a Mari, Amores, Mari e Tapião, número 3, achando a minha 224. Positivo, responde Mari Tap, informa que entre Mari Tap tem uma formação pesada, vai ter que manter a prosseguir também. Após o Mari, informe a Pro que ele fez o Araújo, viu, achando a minha 224. Positivo, Pro, é 0, 4, 0. Brazil 84, ready to copy. Ready to copy, Arabatina 4. Clear to Lima, Echo Mike Delta, flight level 350, runway 10. Your departure will be Puka and Aracaju transition. After departure, turn left via Upper Zulu 17, Romeo Echo Fox, Upper Romeo 551. Conforme your route, Skulk 5464 and Faircast Approach 120.8. Flight City to Lima Eco Mike Delta, Flight Level 350, Runway 10, Puka, Departure, After Puka, Aracaju, and the Transition Aperto Lo 17, Recife, Romeo Echo Charlie, Alfa Romeo 551, Squawk 5464, on the air 120.8, after departure, turn left, Europa. Europa 0, it's first, correct, you're ready to push back and set up? Ready, Europa 0, it's first. It's clear to push back and set up, come for a taxi. Clear the position, instalado, Europa 0, Aeroporto. Aeronave está escutando o controle, eu estou em forma chuva leve, porém ainda visual. Aeronave 224, copiando. O 5972, vetor é só para sequenciamento, esquerda para o A1, no correção 200, aguarde o último vetor para o lado. Afirmativo, dá presente vetorado, esquerda para o 200 e o limite dessa flor. Limite ao lote, decido autorizar 2.000 pés. O 5972 copiou o controle, limite ao localizador com decido autorizado para 2.000 pés. Afirmativo. Pulou 200, gritado pelo OC, 2.000 pés descendo. Fica lá no 72. M224, descido autorizado para o 050. 050, M224. Vai ser emitido aqui no céu. Voar em W, M224. Autorizado e salto.